Estou recebendo aqui no estúdio, ele que é gerente executivo do SESC Unidade aqui da cidade de Foz do Iguaçu, Osiel de Souza e Silva. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Vamos falar aí de vários eventos, né? Ou melhor, de várias, né, atividades promovidas pelo SESC aqui em Foz do Iguaçu. Uma delas é um evento, o Congresso Paranaense do Idoso 2019, vai ser aqui na cidade mês que vem? Exatamente. Esse ano nós estamos muito contentes. Nossa administração regional resolveu trazer os nossos idosos do estado do Paraná para a nossa cidade. Normalmente nós fazemos a edição em Caiobá, Matinhos, no hotel do SESC, né? SESC Caiobá. Mas sempre havia esse pedido, como sempre era feito duas edições ao ano, houve essa necessidade, a nossa cidade com os pontos turísticos que nós temos. Então foi conversado e alinhado, então resolvemos unir o útil ao agradável, né? Trazê-los para poder fazer alguns passeios turísticos em nossa cidade e conhecer a nossa casa ali na Avenida Tancredo Neves, aonde vamos ter algumas atividades com esses idosos de mais de 22 cidades do estado do Paraná. E olha, isso que eu ia destacar, né, a questão dos atrativos turísticos aqui de Foz do Iguaçu, né, enfim, os atrativos foram pontos decisivos aí para trazer esse evento aqui para a cidade? Exato, foram. Foram porque sempre quando chegamos com a nossa caravana no Congresso do Idoso em Caiobá, o pessoal pergunta muito, ai, Foz do Iguaçu, eu gosto muito daquela cidade, como você falou, das cataratas, é Itaipu, Parque das Aves. Então, claro, o roteiro como compra também não deixa de ser um atrativo, mas os pontos turísticos realmente é o que chama e desperta a atenção, né, total. A gente não tem como negar que chegando diante das cataratas ou da Itaipu, é um momento de paz, de muita tranquilidade, de reflexão, e eles querem e vão vivenciar algo lindo, com certeza, nesses dias que vai ser realizado o congresso aqui em Foz. Esse congresso vai acontecer, então, dias 8 e 9 de maio, aqui em Foz do Iguaçu, e o tema central tem a ver com as tradições regionais do sul do Brasil? Exatamente. No dia 6 de maio, eles fazem o deslocamento das suas regiões, né, para Foz, chegando aqui no dia 7 de manhã. Então, aí já no dia 7, ele acontece realmente a parte turística. Dia 7 de maio, essas caravanas, elas vão fazer um passeio nas Cataratas do Iguaçu. Então, o dia todo é só passeio no dia 7. Isso é bacana, porque geralmente o que a gente vê é que as pessoas chegam em cima da hora para um evento e depois do evento ou durante o evento dão uma fugidinha ali para visitar os pontos turísticos. Aí não, eles já estarão chegando. No primeiro dia antes do evento, já estarão conhecendo os atrativos. Exato. Essa é a ideia, que eles já conheçam, já se encantem já com esse primeiro momento. E aí, no dia 8, sim, abrimos a porta da nossa casa no SESC para recepcioná-los e fazer uma pequena abertura oficial, né? Para que realmente a gente tenha esse momento do ato solene, da abertura do nono congresso, né, do Idoso aqui em Foz. Nós escolhemos esse tema exatamente pela a característica da nossa região, né? O Paraná, ele é riquíssimo, o nosso estado, mas ele abraça todas as regiões do nosso país, mas em especial nós temos muito forte Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Então, nós temos esse pessoal que acabou migrando para dentro do nosso estado, então isso é muito forte. Hoje de manhã, com certeza, deve ter alguém que está tomando seu chimarrão, né? Então, que é alguém que está comendo ali a sua cuca, né? Então, isso acaba, tem certos detalhes regionais que é muito forte. Então, a gente resolveu trazer esse tema, porque, no final de tudo, eles adoram dançar. Então, no final, nós queremos fazer uma grande festa, que vai ser lá no CTG Charrua, um momento de encerramento com um grande baile. E eu vejo também que, né, durante o evento, vão acontecer palestras, né? Palestras, apresentações, enfim. Como é que está estruturado justamente esse nono congresso do idoso? A estrutura está mais ou menos assim. Dia 8 de maio, né, nós vamos fazer às 9h30 da manhã o ato solene. Nós temos daí a palestra com a Regina Vogue, né? Gira Regina. Então, a Regina é algo muito especial. Ela é catarinense, mas adotou Curitiba como a sua terra natal e seu porto seguro para desenvolvimento dos seus trabalhos. Então, vem realmente para dizer que o idoso, ele pode, ele deve estar antenado com as redes sociais, ele tem condição de fazer, né? Porque não é o fim da vida, né? Como algumas pessoas às vezes costumam dizer, mas é o começo, né? Porque ele já tem experiência, ele já sabe o caminho das pedras. Então a ideia é trazer palestras que falem exatamente com ele naquele momento, mas de algo bem descontraído, nada muito engessado. Também vamos ter apresentação musical, e essa apresentação musical, a diferenciação é que não será na unidade, então a gente vai fazer as apresentações nos pontos turísticos. Então tem todo aí, acabei entregando, como diz o spoiler, né? Então entreguei um pouquinho aí, mas nada que tire. Um pouco das surpresas, né? É, nada que tire o brilho da festa. E aí nós temos a palestra A Invenção de uma Bela Velhice, com a Miriam Gundeberg. Ela já escreveu diversos livros, né? Então também é aí uma pessoa que tem uma linguagem muito fácil com o idoso. Então vale a pena o investimento, vale a pena investir no pai, na mãe, no tio, na avó, para que participe, porque para aqueles que são aqui de Foz, nós temos poucas vagas para participação das palestras. E aquele também que gostaria de fazer todo o roteiro, desde visitação, com o almoço incluso, com o jantar dançante, então também nós temos poucas vagas, e a pessoa deve ir até o SESC para fazer a sua inscrição, tanto para a palestra quanto para participar de toda a programação. Então vamos lá, vamos divulgar aqui, porque tem valores, né, diferenciados aí para grupos do SESC e para o público em geral. Como é que vai funcionar a parte das inscrições? Para o Congresso do Idoso, para quem quer participar de todas as atividades, incluindo o passeio, o valor ele está R$100 para idosos cadastrados, aqueles idosos que já participam das atividades do SESC, mas caso ele não participa de alguma atividade do SESC, mas ele é aposentado pelo comércio, basta ele apenas se dirigir ao SESC, munido da sua documentação, que nós daí fazemos a inscrição dele como idoso, né, público preferencial, que assim chamamos, no valor de R$100. Mas eu não tenho, Osiel, acabei me aposentando, não pelo comércio, me aposentei pela indústria, em outra categoria, mas tenho um desejo de participar. Ele vai pagar o valor de R$150. Então, esse é o valor para quem quer participar do congresso, de 8 a 9, né? Já vai participar já dos passeios, na verdade, pega o passeio também das cataratas, participa do passeio na Itaipu, participa do almoço, participa do jantar, então esse é o valor. Quem é público preferencial, trabalhador do comércio aposentado, R$100, aquele que não é, público em geral, R$150. Nós temos apenas 45 vagas. Nossa, por que 45 vagas? Porque nós somos caravanas, então nós já estamos recebendo caravanas, então nós temos um ônibus, aí nós vamos preencher esse ônibus para ficar tudo certo dentro do roteiro. Como é que é feito o deslocamento? Com esse ônibus mesmo. Então, aquele que adquiriu o pacote, ele vai até o SESC, vai entrar no ônibus que vai estar ali no SESC e vai até os pontos de encontro. As caravanas, elas já vão sair da rede hoteleira, onde esse grupo vai estar. Para a palestra da Miriam Gundeberg, no dia 9, às 14 horas, no SESC, o valor para o trabalhador do comércio é R$10. Isso só para a palestra? Só para a palestra, isso somente para a palestra. E para os demais participantes, né? Então, R$10 para trabalhadores do comércio, seus dependentes, idosos, estudantes, professores, vão pagar o valor de R$10. Então, aí é aberto, não é exclusivo somente, né? Então, aquele que tem um desejo de ouvi-la vai pagar R$10. Os demais, fora dessa categoria, vão pagar o valor de R$20. Então, vale muito a pena o investimento. E quem quiser outras informações, saber mais, telefone para contato, como é que faz? Nossa equipe está lá totalmente a postos para bem atendê-los no 3576-1300. Então, temos lá a Carmen, a Fernanda, o Fábio, o Luciano. Tendo ainda mais alguma curiosidade, pode procurar a Vanise Meneghetti, que é a nossa técnica responsável. Também temos outros técnicos de apoio nesse evento, que é a Márcia, a própria Carmen do atendimento também está lá à disposição, e eu também estou à disposição de todos, é claro, no que se tratar ao congresso e demais atividades do SESC. Conversei aqui com o gerente executivo do SESC de Foz do Iguaçu, Ziel de Souza e Silva, falando aí sobre este Congresso Paranaense do Idoso 2019, que acontece dias 8 e 9 de maio aqui em Foz do Iguaçu. Ziel, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço, só queria fazer mais um adendo aqui, aproveitando a oportunidade e a audiência do programa. Assim como esses idosos vêm via excursão para Foz do Iguaçu, nós também aqui no SESC promovemos excursão saindo de Foz para outra região do estado. Então vale muito a pena conferir a nossa programação. Mais uma vez, obrigado a vocês pelo espaço. Fica aí o convite à população de Foz e região para que participe da 9ª edição do Congresso do Idoso do SESC Paraná.